Se eu não fizer um cafuné em tua cabeça, depois te dar um banho com carinho, te enxugar e te passar talquinho, menina linda. Não te amo. Ô meu Deus do céu! Opa! Depois te dar um banho com carinho, te enxugar, passa, passa, passa! Passa talquinho, Carlinha, passa talquinho, Deba, passa talquinho, Sheila. Passa talquinho, passa, Silmara, passa talquinho, Jacaré, seu ordinário. Sim, quando tu eras pequenininha, tua mãe passava talco nas tuas dobrinhas. Agora, menina, como você já cresceu, quem vai passar talquinho nas tuas dobras sou eu. Passa talquinho, nega, passa talquinho, manha, passa talquinho no teu corpo cheiroso. Ai, delícia! Assim, bem maravilhoso. Você ficar cheirosinha, cheirosíssima.